desiludido e amargurado pelos largos trilhos do pecado. Os amigos que estavam sempre do meu lado deixaram-me sozinho, abandonado. Mas uma luz pra mim se revelou e trouxe alegria em minha paz voltou. Yeah. E hoje eu te apresento com prazer. Com prazer. E pôde o meu quadro reverter. Agora sei. Me transformou, Ele é. Por onde andar, cantarei. Os altos louvores do rei. Foi por amor que Cristo na cruz se entregou. Seu sangue por mim derramou, foi por mim e você. Andei desiludido e amargurado pelos largos trilhos falsos do pecado. Os amigos que estavam sempre do meu lado me deixaram plenamente só e abandonado. Foi quando uma luz pra mim se revelou. No fim do túnel, que alegria, minha paz voltou. E hoje eu te apresento com maior prazer quem pôde realmente o meu quadro reverter. Jesus me transformou, Ele é rei. Por onde andar, louvores do rei. Foi por amor que Cristo na cruz se entregou. Seu sangue por mim derramou. Foi por mim e você. Sim, Jesus é rei.